ai, ai, baby quatro, ai, ai, triple de quatro, ai, ai, baby quatro, ai, ai, a novinha vai, triple de quatro, ai, ai, triple de quatro, ai, ai, triple de quatro, quatro. La combinación perfecta.